A cidade inteira ligada na rádio que a gente quer bem. Liderança comprovada, é a cidade a primeira, não tem pra ninguém. A cidade é uma grande família, é um sucesso no rádio, é mais emoção. É esporte, é alegria, é rádio, serviço, é informação. Sim, sim, sim, sol, tô na cidade todo dia. Sol, sol, sol, sim, é a cidade a minha sintonia. Você sintoniza. Você sintoniza a Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção geral, doutor Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Começa agora na Rádio Cidade, programa Luz Divina. Suas manhãs com mais descontração, mensagem de otimismo e música de qualidade. A partir de agora, na Rádio Cidade, programa Luz Divina. Programa Luz Divina. Apresentação, Conrado Silva. Diálogo com Cristo. Obrigado, Senhor, pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados. Pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz. Pela minha voz que me deste, quando tantas emudecem. Pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar. Há tanta gente que não tem para onde ir. É maravilhoso, Senhor, sorrir, amar e sonhar. Quando há tantos que choram, tantos que se odeiam, tantos que se resolvem pesadelos, tantos que morrem antes de nascer. Ah, como é maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por estar aqui. Chegando, Conrado Silva, para mais uma edição do programa Luz Divina. Edição do dia 24 de fevereiro de 2022. Hoje é quinta-feira. 5:01. Meus amigos, minhas amigas, a partir de agora, linha aberta para vocês participarem nos nossos telefones 997015771 ou 3533-1188. E na medida do possível, nós iremos atendendo suas solicitações aqui na comunicação, este amigo que vos fala, Conrado Silva. E do outro lado, na máquina do som, o outro boa pessoa, ele, Dedé de Madinha, o homem responsável para tocar muita música bonita para vocês até às 6:30, ok? Combiníveis? Combinado. Então tá, até às 6:30, muita música boa, bonita, irá rolar. 5 horas, 2 minutos. Uma excelente quinta-feira. Conrado Silva, eu preciso de você. Eu quero apenas olhar os cantos.